Adquira já o CD Faça-me Crer acessando o site padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Se preferir, ligue para 41-3221-6050. Produtos da loja Evangelizar Online, sempre presentes. Minha Primeira Bíblia é um livro apresentado pelo Padre Reginaldo Manzotti, feito especialmente para catequizar as crianças, que você pode adquirir para seu filho, neto ou afilhado pelo fone 41-3221-6060 ou pelo site padrereginaldomanzotti.org.br. Para mim. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Que bom que eu posso contar com a sua ligação. Que você se torne um associado hoje. 0-41-84010909, dígito 1. Se cada um puder ajudar, nós iremos evangelizar mais e mais. Ligue. 0-41-84010909, dígito 1. Nos ajude na evangelização. Que Deus os abençoe. Como posso ser feliz? Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0-operadora 41-8401-0909, dígito 1, ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Jason, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Deixa a luz do céu entrar, queridos filhos e filhas, nesta hora da misericórdia, em pleno sábado. Que bom que você está aí com o rádio ligado, você que ligou e rezou comigo o Terço da Misericórdia. Continue ligando, as linhas estão abertas agora para acolher as intenções, para serem levadas no altar do Senhor. Eu estou lendo no site e quero que você escute. Padre Reginaldo, sua benção. Acompanho o seu programa todos os dias pela Rádio Cultura de Sergipe. Como me sinto bem. Quantos impossíveis Jesus já realizou em minha vida. Que bonito, né? Quantos impossíveis Jesus realizou em minha vida. Quantas graças derramadas. Como é bom sentir Jesus tão perto. Às vezes, Padre, eu me sinto angustiada, ansiosa, depressiva. E foi com o Senhor neste programa que eu aprendi a me refugiar na Bíblia. E Deus tem sido uma luz na minha vida. Rosinei de Pinto de Albuquerque de Melo, Aracaju, Sergipe. Quantos impossíveis Jesus já realizou na minha vida. Às vezes, me sinto angustiada, ansiosa, depressiva e aprendi a me refugiar na Bíblia. Louvado seja Deus. Escute o que foi deixado na plataforma. Eu sou Elisângela Germana Selmo, de Bandeirantes, Paraná. Padre Reginaldo, eu estou te ligando para dizer que eu tenho um milagre em casa. Em janeiro de 2008, eu descobri que estava grávida. Tive uma gravidez muito complicada, muitos problemas durante toda a gravidez. Tive vários sangramentos, várias perdas de líquido, mas por duas vezes viram Nossa Senhora ao meu lado. A primeira vez a minha mãe a viu abraçada em minha barriga, protegendo meu bebê. E a segunda vez uma vizinha nossa viu Nossa Senhora no hospital do lado da minha cama. Mas minha filha nasceu de 7 meses. O médico disse que ela não teria vida, porque já tinha estourado a bolsa e fazia 3 dias. Mas entreguei na mão de Nossa Senhora e minha filha nasceu. Ela mal ficou na incubadora, Padre Reginaldo. E hoje é uma menina linda, já está com 1 ano e 4 meses. Um verdadeiro milagre, porque minha gravidez foi muito complicada. Mas agradeço a Deus e louvo e bendigo ao Senhor Jesus todos os dias e agradeço a proteção de Nossa Mãe Maria, porque sei que durante toda a minha gravidez ela me protegeu e protegeu a minha filha. Amém. Que Deus abençoe. Um abraço a todos de Bandeirantes que me acompanham. Bíblia aberta, cartilha de oração. Boa nova de Deus para nós, a mensagem que vamos ouvir é palavra transformada em luz, indicando o caminho a seguir. Aleluia, aleluia. Marcos 2, aleluia. 13 a 17. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Outra vez Jesus saiu para a beira-mar. Toda a multidão ia até Ele, e Ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Enquanto estava à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores puseram-se à mesa com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. Os escribas, que eram fariseus, vendo que ele comia com os pecadores e os publicanos, disseram aos discípulos de Jesus: por que ele come com os publicanos e os pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas de saúde que precisam de médico, mas os doentes. Não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, é muito interessante esses textos. Marcos faz questão de dizer que Jesus chamou Levi. Mas ele dá um detalhe que talvez possa passar despercebido: que Jesus foi na casa de Levi, e além de Levi, se puseram na mesa muitos publicanos e pecadores. Os fariseus foram se queixar com os 12: por que teu mestre senta com pecadores? Não é justo. Então Jesus, que escutou, não era surdo não, era muito bem antenado nas conversas e nos fuxico, disse: quem é que vai ao médico? Quem está doente? Eu vim para os doentes. Até aqui todo mundo concorda. Mas olha que quantas vezes eu leio esse texto e toda vez me vem uma reflexão. Por que então nas paróquias, nas cidades, se o padre começa a fazer um trabalho com pessoas de pouca reputação, o que você falaria? Se você visse o padre da sua paróquia entrando na casa de uma pessoa que fosse de vida fácil? Você sabe o que eu quero dizer, não preciso escancará o verbo. Percebe como o preconceito existe? Como nós transformamos a nossa religião em uma religião de puritanos? Quando a gente vai benzer casa, pensando naqueles que são missionários, se entra numa casa duvidosa, não é só moralmente, não. Também não age com preconceito. Quem tem ouvidos, ouça. que existe hoje em mim, que parece não ter fim. Vamos nos colocar em oração e pedir, Senhor, que depois da dor venha a bonança, que depois da libertação venha a vitória. Palavra vem e me sustenta. Mesmo a paz já deixou meu coração. Não quero que a ilusão me maltrate mais. Vitória vem depois da cruz, vem depois do perdão. E não é verdade? Quem passa por uma doença são os que mais valorizam a saúde. Quem um dia passou pelo pecado são os que mais valorizam a graça. Vitória é o que vem depois da cruz. Vitória é o que vem depois daquele que o Senhor tocar, perdoar e libertar. Senhor, que a nossa ação evangelizadora das nossas paróquias não visem só aqueles que já vão à igreja, mas aqueles que estão afastados. É por isso, meus irmãos, que eu mantenho o programa de rádio, de televisão, porque eu creio que Jesus veio para os pecadores. Abençoai a água neste sábado e todos os que estão me ouvindo. Abençoe-os, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, povo de Deus. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.